Seção 4 de Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Narração de Raquel Moraes em 2021. Seção 4. Capítulo 4. Tanto da minha palestra com o Sr. Lloyd, quanto da referida conversação entre Bessie e Abbott, colhi motivos animadores para desejar ficar boa. Uma mudança parecia próxima, anhelava-a e esperava-a em silêncio. Mas ela demorava. Passavam dias e semanas. Recobrar a saúde, mas ninguém aludia mais ao assunto que me ocupava toda. A senhora Reed acentuara desde a minha doença a linha de separação entre mim e seus filhos. Eu dormia em um gabinete particular, tomava as refeições sozinha e passava todo o tempo no quarto das crianças, enquanto que os primos ficavam sempre na sala. Mas a respeito de me mandar para um colégio, nem pio. E ainda assim, tinha certeza instintiva de que ela não me toleraria muito tempo debaixo do seu teto, pois quando seu olhar me fixava, patenteava-se mais que nunca a aversão insuportável que se arraigava em seu coração. Isabela e Teodora, evidentemente, conforme ordens recebidas, falavam-me o menos possível. João guardava a língua nas bochechas cada vez que me via, e uma vez tentou castigar-me, mas como me pusesse na defensiva, atuada pelos mesmos sentimentos de ira estranhável e revolta desesperada como dantes, ele achou melhor desistir. Retirou-se, praguejando e jurando que eu lhe esmurrara o nariz. Realmente dirigira para aquela proeminência um soco tão forte quanto meu punho fora capaz. E quando vi que o murro ou o meu aspecto feroz o intimidavam, fiquei com grande vontade de aproveitar a vantagem até o último. Porém, ele já estava com a mamã. Ouvi-o começar em tom choroso a contar a história, como aquela asquerosa Joanna Eyre o agredira como uma gata assanhada. Mas foi-lhe cortada a palavra desabridamente. Não me fales dela, João. Já te disse que não chegasse perto dela. Não merece a mínima atenção e não quero que tu nem tuas irmãs se deem com ela. E eu, debruçada como estava sobre o corrimão da escada, gritei de repente e sem me dar conta das minhas palavras. Eles nem estão na altura de se associarem comigo. A senhora Reed era uma mulher bastante corpulenta, porém ao ouvir esta declaração estranha e atrevida, galgou o lanço da escada num relance, arrebatou-me como um furacão para dentro do quarto das crianças e, comprimindo-me em um canto da minha caminha, proibiu-me em voz enfática levantar-me daquele lugar ou pronunciar sequer uma sílaba durante o resto do dia. O que diria o tio Reed, a senhora, se estivesse com vida? Foi a minha exprobação quase involuntária. Digo quase involuntária porque a língua me parecia proferir palavras sem que a vontade delas consentisse. Falava do meu interior alguma coisa independente do meu arbítrio. Quê? Disse a senhora Reed ofegante, e seus olhos pardos, aliás, altivamente frios e serenos, turvaram-se-lhe como por medo. Retirou a mão do meu braço e fitou-me como que se duvidando se eu era uma criança ou um demônio. Notei instintivamente que estava na ascendente. Aproveitei-me dela. Meu tio Reed está no céu e pode ver tudo quanto a senhora faz e pensa. E também a vêem papai e mamã. Eles sabem que a senhora me tem presa todo dia e que deseja a minha morte. A senhora Reed, no entanto, contrariamente ao que eu esperava, recobrara a presença de espírito, sacudiu-me bem sacudidinha e deu-me umas bofetadas em ambas as faces e deixou-me sozinha, sem dizer mais palavra. Bessa encheu o entreato com uma homilia de mais de uma hora, na qual me provou, sem contestação, que eu era a criança mais ruim e mais desesperada que jamais se tinha criado em casa decente. De sorte que eu fiquei quase convencida, pois vi que, em verdade, do meu peito surgiam só pensamentos perversos. Passaram novembro, dezembro e metade de janeiro. O Natal e o Ano Bom celebram-se em Gateshead com a costumada hilaridade destas festas. Trocaram-se presentes, deram-se jantares, brilharam os saraus. É de entender que eu ficava excluída de todos estes prazeres. Meu quinhão de felicidade consistia em presenciar como diariamente Isabel e Teodora desciam à sala com o cabelo esmeradamente enrolado em caracóis, engalanadas de blusas de musseline e faixas escarlates, e depois em escutar os sons do piano ou da harpa que tocavam. Observava as entradas e saídas do dispenseiro do lacaio, ouvia o tinir de copos e taças, notava quando passavam os refrescos, percebia o som da conversação já sonoro, já abafado, conforme as portas se abriam ou fechavam. Depois de aborrecida disto, retirava-me do patamar para o solitário silêncio do quarto das crianças, onde, posto que um tanto triste, nem por isso ficava desconsolada. Era no dia 15 de janeiro, pelas 9 horas da manhã. Bess descera a tomar café. Meus primos ainda não tinham sido chamados à presença da mamãe. Isabel punha o gorro e o manto grosso para dar de comer às suas aves domésticas, ocupação esta da qual gostava extremamente, nem menos se deliciava em vender os ovos à dispenseira e guardar cuidadosamente os lucros. Ela tinha habilidade descomunal para negociar e uma inclinação pronunciada para economizar, o que se revelava não só quando vendia os ovos e os pintos, mas ainda mais quando impunha ao jardineiro transações desvantajosas de bulbos e sementes e mudas. Este empregado recebera ordens da senhora Reed de comprar de sua jovem ama todos os produtos da horta que ela quisesse vender. E Isabel teria vendido os cabelos da própria cabeça se pudesse realizar um bom negócio. Escondera primeiramente o dinheiro em cantos escusos, embrulhando em um farrapo ou num papelote servido. Porém, como um desses tesouros fora descoberto pela criada, Isabel, receosa de perder um dia todo o seu cabedal, consentiu em depositá-lo com a mãe a taxa usurária de 50% a 60%. E esses juros ela cobrava rigorosamente cada trimestre, lançando as entradas em um canhenho com meticulosa exatidão. Teodora estava sentada numa cadeira alta, tocando-se defronte ao espelho e entrelaçando os caracóis com flores artificiais e penas desbotadas, das quais ela tinha achado grande quantidade em uma gaveta no sótão. Eu fazia a cama, conforme ordens terminantes de Bessie, que me intimara que a pusesse em alinho antes de ela voltar. É de saber que a ama me ocupava agora, muitas vezes, como uma espécie de criadinha para fazer o asseio do quarto, espanar as cadeiras, etc. Depois de ter estendido a coberta e dobrado o roupão de dormir, fui ao peitoril da janela para arrumar uns livros de estampas e a mobília da casa das bonecas que estava espalhada. Mas uma ordem da desabrida Teodora para não mexer nos seus brinquedos, pois as cadeirinhas, espelhinhos, os pratinhos e copinhos eram dela. Pôs termo às minhas diligências. E não havendo outro passatempo, comecei a soprar nas flores de geada que matizavam as janelas, para deste modo abrir um claro no vidro e poder ver o prado onde tudo estava quedo e rijo com grande frio. Desta janela enxerguei a cadeira e a casa do porteiro. Exatamente quando derreter até esse ponto o véu que a temperatura baixa tinha corrido sobre o vidro, qual renda de nívea prata, abriu-se o portão de par em par e entrou um carro de luxo. Observava com indiferença como subia até a casa, pois muitas vezes vinham carros a Gateshead sem trazerem visita que me interessasse. A carruagem parou de frente do pórtico. A campainha ressoou fortemente. Recebeu-se o recém-chegado. Como tudo isto não me importasse nada, minha atenção foi logo atraída para um objeto de maior interesse. Um pintarroxo veio chilreando a pesquisar a ramagem da cerejeira estendida pela latada na parede. Os restos de pão e leite que me haviam dado pela manhã ainda estavam na mesa, e esfarelando um pedacinho de molete, esforcei-me por abrir a vidraça corrediça para deitar as migalhas na soleira da janela. Quando Bessie galgou as escadas e entrou no quarto a toda pressa. — Senhorita Joana, tire o avental já e já. Que está a fazer aí? Lavou as mãos e o rosto. Entretanto, eu teimava em fazer força na janela sem responder nada, porque não queria que o pássaro perdesse o pão. Abri uma fenda, derramei as migalhas, umas na pedra da janela, outras em um galho da cerejeira, e fechando por fim a janela, repliquei. — Não, Bessie, agora mesmo acabei de espanar o quarto. — Ah, criança impertinente e descuidada! E que faz agora? Está toda corada. Temos mais uma das suas? Era escusado falar, pois Bessie estava com tanta pressa que nem ouvia minhas explicações. Arrastou-me para o lavatório, infligiu ao meu rosto e minhas mãos uma fricção desapiedada, mas felizmente breve, com sabão e água e uma áspera toalha. Alinhou-me os cabelos com uma escova rija, despiu-me o avental e, levando-me ao topo da escada, mandou que descesse sem demora porque precisavam de mim na sala de almoço. Quis perguntar quem era que me chamava e se a senhora Reed estava aí, mas Bessie já se tinha ido e fechara a porta atrás de si. Desci, vagarosamente. Fazia quase 3 meses que não era chamada à presença da senhora Reed, e tendo estado internada tanto tempo no quarto das crianças, as salas de almoço, de jantar e de visitas haviam se tornado para mim regiões pavorosas, nas quais um vago assombro me vedava a entrada. Parei no vestíbulo deserto. Diante da porta que levava à sala de almoço, estaquei, intimidada e trêmula. Aquele acanhamento desprezível e mesquinho não me havia reduzido o medo, gerado pelos castigos injustos daqueles dias. Não tinha coragem para voltar ao meu quarto, nem tampouco para ir adiante. Por 10 minutos fiquei imóvel, em agitada hesitação. O toque veemente da campainha trouxe a solução. Era forçoso entrar. Quem podia esperar-me? Tornei a perguntar-me, enquanto virava com ambas as mãozinhas o trinco que rijo resistiu por 1 ou 2 segundos a meus esforços. Quem ia ver no compartimento, além da senhora Reed? Um homem ou uma mulher? O trinco cedeu. A porta abriu-se e, entrando com mesura profunda, levantei os olhos para uma coluna negra. Tal ao menos se me afigurou ao primeiro golpe de vista, o vulto que, aprumado, esguio e vestido de preto rigoroso, estava imóvel sobre o tapete diante do fogo. O rosto carrancudo, no topo, lembrava-me uma máscara talhada em madeira e posta em cima do tronco à maneira de capitel. A senhora Reed ocupava a cadeira de costume, perto do fogo. Acenou que me aproximasse. Obedeci e ela me apresentou ao estranho com estas palavras. Eis a menina, por causa de quem chamei Vossa Excelência. Ele, pois era um homem, virou a cabeça lentamente em direção a mim, examinou-me com os olhos pardos e escrutadores, que cintilavam debaixo de um par de bastas sobrancelhas, e disse afinal solenemente e com voz grossa. — É muito pequena. Quantos anos tem? — 10. — Tantos assim? Foi a resposta duvidosa, e prolongou seu exame por mais uns minutos. Então dirigiu-se a mim. — A sua graça, menina. — Joana é, senhor. Proferindo estas palavras, olhei para cima. Parecia-me um homem muito alto, mas naquele tempo eu era pequenina. Suas feições eram largas e, como todos os mais traços de sua pessoa, broncas e, não obstante, pretensiosas. Então, Joana é uma boa menina? Era impossível dar resposta afirmativa, sendo que o meu pequeno cosmos era de opinião contrária. Por isso, calei-me. A senhora Reed respondeu por mim, abanando a cabeça significativamente, acrescentou logo. — Acho que quanto menos se diga a este respeito, tanto melhor, senhor Brocklehurst. — Sinto muito, na verdade, ouvir. É preciso conversarmos uns momentos. E, quebrando o rijo perpendicular de sua pessoa, acomodou-se na cadeira de braços que ficava oposta à senhora Reed. — Venha cá. Passei por sobre o tapete. Ele postou-me defronte de si. Que rosto não era o dele, agora que o contemplava na mesma altura do meu. Que nariz adunco e que bocarra. E as presas, os grandes dentes, proeminentes. Não há coisa mais triste, começou ele. Como uma criança mal comportada, especialmente se for uma menina. Espero que se arrependa de ter ocasionado desgostos à sua excelente benfeitora. Benfeitora, benfeitora, pensei eu comigo. Todos dizem que a senhora Reed é minha benfeitora. Sendo isso assim, como uma benfeitora deve ser uma coisa bem desagradável. A menina reza de manhã e de noite? Sim, senhor. Lê a Bíblia? Às vezes. Com gosto, tem prazer em lê-la? Gosto do Apocalipse, do livro de Daniel, do Gênesis e Samuel e um pouquinho do Êxodo. E umas partes do livro dos reis e Paralipômenos e Jó e Jonas. E os salmos? Espero que goste deles. Não, senhor. Não? Que horror! Tem um filhinho mais novo que a menina que sabe de cor 6 salmos. E quando pergunto de que gostas mais, de uma mão cheia de amêndoas para comer ou de um versículo de um salmo para decorar, ele exclama: ah, do versículo do salmo. Os anjos cantam salmos e eu desejo ser um anjinho, já aqui na terra. E então ele ganha 2 mãos cheias de amêndoas por sua piedade infantil. Observei. Mas os salmos não são interessantes. Isso prova que a menina tem um coração depravado. Deve pedir a Deus que lhe mude, que lhe dê um coração novo e limpo, que lhe tire o coração de pedra e lhe dê um de carne. Estava para propor uma questão tocante, a maneira em que se podia fazer essa operação de mudar meu coração, quando a senhora Reed se interpôs, mandando que me sentasse. E então, ela mesma tomou a palavra. Senhor Brocklehurst, se me lembro, aludi na carta que lhe escrevi, fazem hoje 3 semanas, ao triste fato de que esta menina não tem caráter e disposição como se devia desejar. Caso ela entre no colégio de Lowood, estimaria muito se a diretora e mestras ficassem de sobreaviso, que a vigiassem bem e que, primeiro de tudo, se acautelassem contra sua falta maior, uma propensão ingênita para o fingimento. Faço menção disso na sua presença, Joana, para que a menina não tente enganar o Sr. Brocklehurst. Não tinha eu sobeja razão para ter medo da senhora Reed? Não tinha motivos para não gostar dela? Era-lhe como uma segunda natureza o ferir-me cruelmente. Nunca eu estava contente em sua companhia, por mais exatamente que obedecesse, por mais sinceramente que me esforçasse por agradar-lhe. Os meus empenhos eram sempre repelidos e pagos com finezas como essa acima. Mas agora, pronunciada diante de um estranho, a acusação me cortou o coração. Percebi vagamente que ela estava a apagar, desde já, as minhas esperanças da nova fase de existência a qual me destinara. Senti, embora não fosse capaz de exprimir estes sentimentos, que ela estava a semear desafeto e aversão na minha vereda futura. Via-me transformada aos olhos do Sr. Brocklehurst em uma criança arteira e malvada. E que podia eu fazer para tirar a peçonha, a mordedura injuriosa? Fingimento é, em verdade, uma triste falta em crianças, diz o Sr. Brocklehurst. É parenta da mentira e todos os mentirosos terão a punição severa no mundo. Mas ela será vigiada, senhora Reed. Falarei à senhorita Temple e às mais educadoras. Desejaria que fosse criada de uma maneira apropriada às suas más inclinações, concluiu minha benfeitora, de sorte que saia uma pessoa de préstimo e ao mesmo tempo humilde. No tocante às férias, com sua licença, passá-las-á sempre em Lowood. As suas decisões, senhora, são perfeitamente ajuizadas, retrucou o senhor Brocklehurst. Humildade é um dos melhores atrativos que um cristão pode anelar, e especialmente próprio das alunas de Lowood. Por isso incluo que seja tomado cuidado peculiar para o seu cultivo entre elas. E agora, com sua licença, recomendo-me. Voltarei a Brocklehurst Hall no decurso de 1 ou 2 semanas. Meu bom amigo, o arcebispo, não me dará licença para o deixar mais cedo. Informarei a senhorita Temple que tem que esperar uma nova aluna, de sorte que não haverá dificuldade em recebê-la. Até a volta. Passe bem, senhor Brocklehurst. Queira recomendar-me a sua senhora, às senhoritas Lily, Augusta, Teodora e ao seu filho, senhor Carlos. Obrigado. Aqui, menina, tem um livrinho intitulado Guia da Criança. Leia-o como que rezando, especialmente a parte que contém a história da terrível e imprevista morte de Martha G., uma criança má e empeçonhada de fingimento e mentira. Com estas palavras, o senhor Brocklehurst pôs-me na mão um volumezinho de poucas páginas, cartonado, e depois de mandar vir o carro, partiu. A senhora Reed e eu ficamos sós. Passaram alguns minutos silenciosos. Ela estava a bordar e eu observava-a. A senhora Reed teria, naquele tempo, 36 para 37 anos. Era uma mulher de estatura varonil, de ombros largos, não muito alta, e, embora robusta, nem por isso era obesa. Tinha o rosto um tanto grande, com a parte inferior bem desenvolvida e sólida. Sua fronte era baixa, o queixo maciço e proeminente, os lábios e o nariz eram bastante regulares. Debaixo dos supercílios luzia um par de olhos sem compaixão. Sua tez era morena e baça, os cabelos quase louros, todo seu físico sadio a não poder ser mais. Doenças nunca se chegaram a ela. Demais, era uma administradora exata e provida. A criadagem estava perfeitamente debaixo do seu manejo. Só os filhos, às vezes, lhe desafiavam a sua autoridade ou mofavam dela. Vestia-se bem e tinha o garbo e o porte calculados para dar realce ao vestuário de gosto. Assentada sobre um mocho, umas poucas jardas distante da cadeira de braços onde ela estava, examinava-lhe a figura e estudava-lhe as feições. Na mão tinha um volumezinho que continha a história da morte repentina da mentirosa, conto para o qual fora dirigida minha atenção como para um aviso oportuno. O que acabara de passar, o que a senhora Reed tinha dito ao senhor Brocklehurst a respeito de minha pessoa, todo o teor da sua conversa, se agitava fresco, indigesto e irritante em minha alma. Sentia cada palavra tão pungente como a tinha ouvido, e a paixão da vingança fervia em meu coração. A senhora Reed levantou os olhos do seu trabalho, sua vista pousou em mim e seus dedos suspenderam ao mesmo tempo os ágeis movimentos. — Saia da sala, volte para o quarto das crianças, foi a sua ordem. Meu olhar, ou outra coisa qualquer, devia tê-la ofendido, pois olhava com extrema e mal contida irritação. Levantei-me, fui até a porta, voltei, passei à janela, tornei a atravessar o quarto e parei junto a ela. Tinha que falar. Tinha-me magoado desapiedadamente. Era forçoso retribuir. Mas como? Que recursos tinha eu para infligir retaliação à minha antagonista? Juntei todas as minhas energias e lancei-as nesta crua sentença. Não sou uma fingida. Se fosse tal, diria que a amo, mas declaro que a aborreço. Deixando de lado John Reed, gosto menos da senhora do que de qualquer outra pessoa neste mundo. E este livro sobre a menina mentirosa, a senhora pode dá-lo à sua filha Teodora, pois é ela quem mente, não eu. As mãos da senhora Reed ainda descansavam inativas sobre a costura. Seu olhar gelado ainda continuava a inteiriçar o meu. — Que mais tem a dizer? Perguntou quase como se falasse a uma interlocutora adulta e não a uma criança. Aqueles olhos e aquela voz despertavam toda a antipatia que nutria em meu coração. Tremendo da cabeça até aos pés, eletrizada por um excitamento indomável, prossegui. Dou graças a Deus que a senhora não seja parenta minha. Nunca, jamais, em toda a minha vida, a hei de chamar tia. Depois de adulta, nunca virei para a ver. E se alguém me perguntar se gostava da senhora e como fui tratada aqui, direi que a simples lembrança da senhora me causa nojo, porque tem me tratado com abjeta crueldade. — Como se atreve a dizer isso, Joana Eyre? — Como me atrevo, senhora Reed? Como me atrevo? Por ser a verdade, a senhora imagina que eu não tenho sentimentos e que eu posso viver sem uma migalha de amor e de bondade. Mas não posso. E a senhora não tem coração. Nunca, até morrer, esquecerei como me empurrou rude e violentamente no quarto vermelho e me fechou ali apesar da minha angústia, apesar de meus gritos arrancados pelo terror que me sufocava. Tia Reed, tenha piedade de mim, tenha piedade de mim. E aquele castigo que a senhora infligiu-me porque seu filho malvado me batera, me prostrara por terra, sem motivo, a todos quanto me fizerem perguntas, hei de contar este mesmo fato. A gente toma a senhora por uma mulher boa, mas é má, de coração empedernido. Quem é fingida é a senhora. Ainda antes de acabar esta verrina, minha alma começara a expandir-se, a exultar com um estranho sentimento de liberdade em triunfo, como nunca tinha experimentado. Parecia-me que se quebravam algemas invisíveis e que lutava vitoriosamente pela liberdade já desesperada. E isto não sem fundamento. A senhora Reed estava assustada. Seu trabalho deslizara-lhe dos joelhos. Agitando-se na cadeira, levantava as mãos e contorcia o rosto para chorar. A Joana é vítima de um engano. Que tem? Por que treme tão violentamente? Quer tomar um gole d'água? Não, senhora Reed. Tem qualquer outro desejo, Joana? Assegure-lhe que quero ser sua amiga. Não é verdade. A senhora disse ao senhor Brocklehurst que eu tinha um mau caráter, uma disposição para o mal, e eu, por minha parte, hei de informar a toda a gente em Lowood quem é a senhora e como me tem tratado. A Joana não entende destas coisas. Crianças devem ser corrigidas das suas faltas. Mas fingimento não é minha falta! Gritei com voz alta e brutal. Ora, a Joana não pode negar que está exaltada. Volte para o quarto das crianças, minha querida, e descanse um pouco. Não sou sua querida, não posso descansar. Mande-me para o colégio quanto antes, senhora Reed. Não posso viver aqui. Não há dúvida. Mandá-la aí para o colégio muito em breve. Murmurou a senhora Reed com voz sumida e, erguendo seus bordados, saiu abruptamente do quarto. Fiquei sozinha, vencedora, no campo da batalha. Era o encontro mais renhido que até ali sustentara, e o primeiro que ganhara. Parei uns momentos no tapete, onde o senhor Brocklehurst se tinha pavoneado, e desfrutei a gloriosa solidão de conquistador. Primeiramente, sorri a mim mesma, e senti-me elevada. Porém, este prazer selvagem afrouxou em mim tão ligeiro como abateu a aceleração do pulso. Nenhuma criança pode altercar com os mais velhos como eu fizera. Nem tampouco pode dar largas à fúria das paixões como eu, sem provar depois dos tormentos do remorso e os calafrios da reação. A listra de fogo que o tufão arrebata sobre a charneca, viva, rutilante, devoradora, teria sido a imagem apropriada da minha alma quando acusava e ameaçava a senhora Reed. A mesma charneca, negra e carbonizada, depois de mortas as labaredas, retrataria igualmente exata a condição em que me achava quando meia hora de silêncio e reflexão me mostraram a loucura de meu procedimento e a desolação de minha posição de odiada e odiosa. Pela primeira vez saboreava uma gota de vingança. Como vinho aromático, me sabia quente, estimulante, mas o seu trago, metálico e roedor, deu-me a sensação de envenenada. Tomara ir pedir desculpas à senhora Reed. Porém, sabia, em parte por experiência, em parte por instinto, que isto só serviria para ela me repelir com desdém redobrado e excitar de novo os impulsos turbulentos do meu natural. Quanto não teria gostado de pôr em ação faculdades mais brandas do que a minha fala feroz? Quanto não me esforçava por achar nutrimento para sentimentos menos diabólicos do que os da sombria indignação? Peguei em um livro uns contos árabes, sentei-me e experimentei ler. Não podia entender o que lia. Meus pensamentos flutuavam entre mim e a página que em outras ocasiões me fascinara. Abri por fim a porta envidraçada da sala de almoço. O arvoredo estava silencioso. A geada, não mitigada nem por sol nem por raragem, reinava no parque. Cobri a cabeça e os braços com as fraldas da saia e fui passear em uma parte afastada da plantação. Mas não encontrava prazer nas árvores taciturnas, nem nas samas que caíam ao chão, nem nas folhagens multicores, relíquias do outono, que, varridas pelos ventos dos últimos dias, formavam sólidos montões. Encostei-me a um portão e deixei vagar a vista pelos campos desertos, onde as ovelhas já não pastavam e a curta relva ficara murcha e tisnada. O dia era todo cinzento e um sombrio nevoeiro, preságio de neve, toldava a paisagem como em um dossel mortuário. Em breve, flocos espaçados começaram a cair e a amolgar-se, sem se derreterem, na vereda endurecida e na planície coberta de geada branca. Fiquei parada e, na minha extrema desgraça, repetia baixinho uma e outra vez. Que hei de fazer? Que hei de fazer? De repente, ouvi uma voz clara gritar. Senhorita Joana, onde está? Venha almoçar. Era Bessie, bem o sabia, mas não fiz caso. O seu passo leve aproximou-se, tropeçando no caminho. Ó, criaturinha travessa, disse ela, por que não vem quando a chamam? Em comparação com os pensamentos aos quais estivera entregue, a presença de Bessie era um alívio, mesmo achando-se ela, como de costume, um tanto mal disposta. O fato é que, depois da minha luta e minha vitória sobre a senhora Reed, não se me dava da zanga transitória da criada. Antes, estava para agasalhar-me na leviandade juvenil do seu gênio. Sem mais, cingia com meus braços e impus a condição. — Vamos, Bessie, mas não me rale. Não costumava ela permitir-me tal franqueza. Contudo, até certo ponto, pareceu agradar-lhe. — É uma menina esquisita, senhorita Joana, disse ela baixando os olhos para mim. — Uma criaturinha estouvada, difícil de contentar. E irá para o colégio, suponho. Inclinei a cabeça afirmativamente. — E não há de sentir de deixar a coitada da Bessie? — Que se lhe dá a Bessie que parta? Ela sempre está a ralhar-me, porque é esquisita, esquiva, arisca. Devia ser mais desembaraçada. — O quê? Para apanhar ainda mais? — Qual? Histórias? Mas deve-se conceber que a menina é tratada com tanta injustiça. Minha mãe, que esteve de visita aqui na semana passada, disse que não gostaria nada de deixar uma de suas filhas em seu lugar. Vamos para dentro. Tenho boas notícias para a senhorita. Acho que não tem, Bessie. Criança, que pretende dizer com que olhares tristes está a fitar-me? Ouça, a ama e as senhoritas e o senhor João sairão esta tarde para um chá, e a menina vai tomá-lo comigo. Pedirei à cozinheira que lhe faça um pequeno bolo e depois me ajudará a examinar as suas gavetas, pois em breve devo arrumar-lhe o baú. A ama acha que a menina deixará Gateshead passados um ou dois dias. Poderá escolher os brinquedos que quiser levar consigo. Bessie, antes deve prometer-me não me tornar a ralhar até eu partir. Seja, mas fique sabendo que deve continuar sendo uma criança bem comportada e não ter medo de mim. Não se assuste se, por esquecimento, começar a falar um pouco irritada, pois é este mesmo arranhamento que me provoca tanto. Creio que nunca terei medo de Bessie, porque estou habituada com a senhora, e em poucos dias terei que temer outra gente. Ora, se tem medo dela, a gente só há de desgostar-se da menina. Como, Bessie? Eu não desgosto da Joana, cuido mesmo que a amo mais do que todas as outras. Mas não mostra. Ah, malandrinha, tem os modos novos de falar. O que é que a faz tão atrevida e corajosa? Ora, em breve estarei longe de Bessie. De mais a mais. Ia dizer-lhe alguma coisa sobre o que passara entre mim e a senhora Reed. Mas, considerando melhor, preferi não falar neste assunto. Então a menina gosta de deixar-me? De maneira nenhuma, Bessie. E, para dizer a verdade, já agora, antes... Sinto termos de nos separar. Agora antes, quão friamente matronazinha eu sabe dizer. Atrevo-me a opinar que se lhe pedisse um beijo, nem mudaria. Ia dizer que antes não. Dou-lhe um beijo, Bessie, e já. Incline a cabeça para que eu lhe possa chegar. Bessie inclinou-se. Abraçamos uma a outra e, muito confortada, seguia para dentro da casa. Aquela tarde correu em pacífica harmonia. E à noite Bessie contou-me os contos mais encantadores e cantou-me as cantigas mais maviosas. Até para mim, a vida já tinha uns raios de sol. Fim da sessão 4.